seremos anti-humanos. Anti-igreja, anti-merdas, anti-padres, anti-tudo. Nós sempre seremos anti-governo. Nós sempre seremos anti-governo. Anti-governantes, anti-serraco e tudo da hora. Quem canta tudo, tem tudo, odeio vocês, odeio vocês, odeio vocês, odeio vocês. Thank you. Peace.